Yo. Passo voado, tô cagando pra polícia. Vagabundo, mente de empresário, faz a grana e gerencia. Vendendo igual a boca de fumo, pra viver igual os donos de morro. Joguei o meu talento no estúdio, agora eu jogo vários cordões de ouro. Tenta aí pra ver que tu arruma. Vai dar bad, Jesus no cordão. Todo de ouro é o que ele merece. Tô com toque, é o queridinho do chefe. Precisa liga, nós abastece. Paquita é o caralho, fumo F igual pro pai. Tenho dinheiro demais, não for do putas normais. Desde uns anos atrás, eu não aguento mais. Todos esses nego falso, porra, me deixem em paz. Grana muda o cara, essa frase é falsa. Igual a bunda dessas mina que meu bonde macha. Igual a todas essas mina que tá apaixonada. E cai na noite pra esquecer daquele ex-otário. Tenta aí pra ver que tu arruma. Vai dar bad, Jesus no cordão. Todo de ouro é o que ele merece. Tô com toque, é o queridinho do chefe. Precisa liga, nós abastece. Calma, calma, sem euforia. Na van caber 20 vadia. Elas são sócia, tipo franquia. Nem ligo pra quantia. Let's go. Sem euforia, tomando da burguesia. Esses empresários são tudo playboy, por isso toque o vete não confia. Então eu tô tipo Oruan, entrando descalço, comprando uma BMW. Com meu maninho, com cara de tralha, só que com bolso lotado. Agora o único espinho que eu piso é do Cactus Jack. As bebê me mostra nos peitos qual mais bonito, tipo My Cat. Faz magia com a boca sem usar as mãos. Então ela passa no teste. Esses caras precisam de bet. Enquanto nós era o site Farfetch. Me imaginei na Versace, pra minha mãe dá na bolsa mais cara. Agora imagina um Jaguar, vou buscar um zero na concessionária. Tenta aí pra ver que tu arruma. Vai dar bet, Jesus no cordão. Todo de ouro é o que ele merece. Jesus no cordão. Tô com toque, é o queridinho do chefe. Precisa liga, nós abastece. Tenta aí pra ver que tu arruma. Vai dar bad, Jesus no cordão. Todo de ouro é o que ele merece. Jesus no cordão. Tô com toque, é o queridinho do chefe. Precisa liga, nós abastece. 2025, toque o DK e Vetinho, se tira não. Minha sobrinha nascendo, eu gravando no estúdio. Mais um final de ano. Descansa, bobo. Pra ver.